pros meus braços. Acalma meu coração, que está em pedaços. Meu amor, volta, vem depressa. Você estando a meu lado,